derramado em você. Coração apaixonado, louco pra te ver. Baby, tô gamado em você. Coração apaixonado, louco pra te ver. Deus criou o homem, criou a mulher, criou também o amor juntando eu e você. E agradeço a ele por poder te encontrar. Queria ser poeta pra poder me declarar. Dizer que tu és linda como a bela flor. Falar que sou coberto pela força desse amor. As palavras vão ao vento, não podem mais voltar. Mas esse sentimento jamais vai se acabar. Te fiz esse som com muita emoção. No embalo da levada faço minha declaração. Te amo. Frase simples de dizer, mas é grande o sentimento quando olho pra você. Princesa linda, resposta de Deus ao meu clamor. Estou sempre ao seu lado com todo o meu amor. Sei que Jesus é nossa pedra de sustento. Jamais vou desistir, caia temporal ou vento. Eu tento, no que está ao meu alcance, te fazer feliz, manter nosso romance. Eu tento, no que está ao meu alcance, te fazer feliz, manter nosso romance. Baby, tô gamado em você. Coração apaixonado, louco pra te ver. Baby, tô gamado em você. Coração apaixonado, louco pra te ver. Parece que foi ontem o primeiro olhar. Acho que as pessoas nascem pra se encontrar. Não sei dizer se isso é verdade. Só sei que o que sinto é a pura realidade. Lembrança do passado, sorriso incontrolável. Gestos e atitudes que eu achava engraçado. Sempre ao seu lado, procura. Estou sempre aqui pra te ajudar no sofrer. Te abraçar no sorrir, te ajudar na fraqueza. Sempre, sempre orar. Em nome de Jesus, nada vai nos separar. Com tanta diferença, nem sempre é tão fácil. Mas graças ao perdão, nos unimos passo a passo. Quando te abraço, te beijo, sempre assim. Pois sei que nem a morte te separa de mim. A união é perfeita com Jesus no coração. Te amo de verdade, ouça com atenção. Declaração verdadeira sempre é feita em ação. Por isso estou aqui cantando essa canção. Essa canção. Baby, tô gamado em você. Coração apaixonado, louco pra te ver. Baby, tô gamado em você. Coração apaixonado, louco pra te ver. Penso no que ainda vamos viver. Fico imaginando quando a gente envelhecer. A casa cheia de criança, filhos, netos, alegria. Deus, eu te agradeço por aquele dia. Que não aconteceu, mas sei que ele vem. Entrego nosso sonho ao Senhor, amém. Talvez quem me escute não entende o que falo. Não sabe que o milagre é simples como um abraço. Sou um adorador, isso não vai mudar. Mas se Deus é amor, o que me impede de sonhar? Amar, declarar e ser feliz. Pois depois do meu amado, você é tudo que eu sempre quis. Eu vou sonhar, declarar e ser feliz. Pois depois do meu amado, você é tudo que eu sempre quis. Que eu sempre quis. Baby, tô gamado em você. Coração apaixonado, louco pra te ver. Baby, tô gamado em você. Coração apaixonado, louco pra te ver.